Não tem como se segurar, brother. É pop, porra. É pop, porra. É pop. E dois desce. Bota o braço pra cima, joga a mãozinha pro céu, joga essa mãozinha assim, ó. Dá-lhe o suquinho, só quem é do Little Mike vai invadir a avenida daqui a pouco. Joga essa mãozinha, liga na DJ Elison! Mais pólvora! Vamos fazer picada em cima deles! Todos a bordo! Vocês querem pólvora, né? Mas eu quero só a torcida do Flamengo jogando o bracinho pra cima. Só quem é do Flamengo. Bate na palminha, torcida do meu Mengão. Vai, Mengo! Aí, Alisson, torcida... pessoal da TV RBA filmando aqui. Mostra a torcida do Flamengo aí, ô Alisson, você! Explode o bagulho! Dourado aí com vocês, rapaz! Preparem o canhão principal! Vamos pousar no chão. Eu, parado no bailão, oi no bailão. O pop tá pressão. Alô, Melry! DJ Lohan que tá tocando. Pressão! Ela rebola e eu dou bicada. né? Hein? Hein? E aí? Um, dois, três! Alô, meu Mito Martins! É o Detonai com o Pop! Você? Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Tu tá falhando mais do que bomba de combustível hoje, mano. Agora veja o som. O bagulho virou! Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Vai, Cícero, Juninho. Pergunta aí pra galera. Pra dar um grito aí. A luz para, né? Quem tá solteiro no Detonai? Tem pouco homem solteiro, pouca mulher solteira. Bora detonar, Elison! Multimídia com a gente, quero uma bazuca. É J Produções, é Ilusão Júnior. E a minha anjinha, hoje ela tá de noiva, noiva anjinha. Amas, ama. E a galera do Mirim, como é que é? Eu só te peço, só mais, só mais. O quê? Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. É a turma do gelo, é a turma do gelo. A turma do gelo aí no meio. Aquele abração pra todo mundo. A tropa do gelo, valeu, valeu. Os maninhos do pop também. Tudo para tudo, para tudo. Bora fazer o baile do Águia aqui hoje no Detonai. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá, papapá, para a chegada. Ela vai, vai, prereca, vai, prereca. Vai amanhecer na rua. Bora, galera dos camarotes. Bora, galera dos camarotes. Bora, Branco Aleixo. Bora, Fabrício do Águia. É que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. Só quem sabe canta, vai! Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Mais um! Eu, parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão. Olha Olha a foto, olha a foto. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ela mexe sua cintura e joga pra... Meu parceiro Valdir, ele e Alessandra também juntinho com a gente. Equipe Gela Fácil lá de Águas Lindas vieram pra curtir o papel, Alessandra. Alô, Valdir. Meu parceiro Paulo Mala. Aí, novinha, primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E depois? Terceiramente, vai. Senta na rola. Eu quero saber de vocês aí. Quem é que tem o vizinho fofoqueiro? Bota o braço pra cima. Isso eu não posso negar. Cada um tem o seu, né? Aquele que se incomoda com a vida do cara, com a vida alheia, e acaba esquecendo a vida dele, não é verdade? Quem é que tem um vizinho fofoqueiro mais uma vez? Levanta a mão. Agora canta com toda a força essa melodia, essa música aqui pra ele. Atenção. Um, dois, três. Vai. Eu quero que tu vá. Vocês sabem o que me falaram ainda agora há pouco? Que ele tá escutando lá na casa dele isso. Vamos cantar mais alto! Vamos lá! Atenção, é carnaval! Explode! Vai! Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Amigo, esquece a minha vida. Onde já se viu? Toma conta da tua que é melhor. Oh. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E aí? Tu já sabe qual é o complexo da Penha, verdade. Bora que a metazinha! Vamos pra gaiola. Vai, vai! Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer viu. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, droga, vai! Senta, ai! Ai, droga! Bora, JP! Direto de Bocajuba! Ai, droga! Vou mandar pra tia só! Não se apega, toma, toma, na pepeca. Vem copinha, não se apega, toma, toma, não se apega, toma, toma, não se apega, toma, toma. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos. Nosso amigo Valmer Júnior também, Alisson! Valder Cunha também! Lá de Bocajuba tá com a gente aí! E nesta terça-feira em Bocajuba tem o Pop! Pop! Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, de quatro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, de quatro. E hoje, e hoje, e hoje. hoje, e hoje, e hoje. Hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das... Nosso amigo Cássio Lencho também tá com a gente. E a galera do Jet Live, a galera do Jet Live também. Hoje, aliás, é o Branco Aleixo, Nandinho. Fala, meu patrão branco, bora pra ilha. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. É o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. Hoje, hoje, hoje. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Batidão hoje não tá, hein? Não tá daquele jeito. Na minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar doidão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Só que já tá no modo Fábio Assunção. Bota o braço pro ar, bota, bota, bota, bota. E sai do chão, vai, vai, vai. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, o Fábio Assunção, o Fábio Assunção, o Fábio Assunção. Comando. Xerife! Bora, danado! Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço. Jobs Bob no comando, Alisson! Saco, boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco, saco. E taco, taco. E a tropa do gelo, fala Janilson! Remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. E os meus maninhos do Águia arrebentando! Eu vou te machucar, ela no chapadão. Eu vou te machucar. Botar essa energia pra fora, pra sair do chão, pra sair do chão. Vai, um, dois, três, assim. Tu tá, tá, tu, tu tará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu, tu tarará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Curte meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Quer vir, quer vir, quer vir, quer vir, quer vir, quer vir. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu vou me embriagar de novo. Se a canoa não virar, bora, mito! E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Obrigado! Vai, vai, vai, vai, vai! Valeu, Maceió! Gostando, bota o braço pra cima, só quem tá gostando. Por algum motivo, quem é que tá feliz, bota o braço pro ar. E agora, quem tem um amigo Dá um abraço no teu amigo bem forte. Eu acho que esse momento é o momento mais maravilhoso do Show do Pop, onde a gente dedica um momento especial pro nosso amigo, pra uma pessoa que a gente ama. Pega o teu amigo e diz assim pra ele: eu te amo, porra! Porra! E agora? Pega ele e bota ele pra cima! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro e o Super Pop se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a Darivada, sorte da beleza que exigia. E a nossa amiga Gia Alisson, ela tá ali, ela não perde o carnaval do Pop em Cametá. As super amigas! Hoje ela tá de queijo, Mulher Maravilha. É Mulher Maravilha isso aí, é que diz, é? Lá vai o super homem pra cima da Mulher Maravilha! Segura, Ellison! Arrasta o povo! No escurinho você se solta. No claro tá com vergonha. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora, papai, essa é a entrada. Ela merece, ela merece, ela merece. Merece camisa 10, a novinha do baile se conta. Merece camisa 10, a novinha do baile se conta. Queria se tá cantando, comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um brinco e pega essa vergonha. Toma. Toma, apaga a luz. Vai! Chama no swing. Apaga a luz e toma. Bora, Quinto. Bora, Sacra. Chama no swing. A melhor das melhores. Atenção, Salvador Fest. Vamos dar uma sarrada no ar agora. Prepara pra dar uma sarrada no ar coletiva. Ok? Prepara pra sarrada no ar. Prepara pra sarrada no ar. Vou contar até o 3. Geral vai dar sarrada no ar. Homens e mulheres, e agora? No escurinho você se solta. No claro tá com vergonha. Vai, vai, vai. Um, dois, três, vai. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai, vai no chão. Oh, isso não é escutirão. Balança esse rabetão. Vai, vai, vai. Rabeta, rabeta, rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta no chão. Rabeta no chão, rabeta. Balança, Bibi, balança, Bibi. Nosso amigo Mike. Vai, maninho. Nosso amigo Mike da Print Art. A melhor loja de camisas de Quebetá, Mike. Paulo Bahia, Patrício Bahia, Maria do Pop também aqui na direita. No camarote 12, valeu. Elas não se dão. É o camarote da Print. Nosso amigo Moisés, o abençoado. Chegou o momento, é agora, novinha. E faz o teu nome. Faz o teu nome, faz o teu nome. É sua hora, é sua hora, é sua hora. O Carlos Luiz, o excelente Bom Jesus. Alô, minha parceria verdadeira. Vem, vem, vem, vem. Tem blogueirinha solteirida. Hoje ela vai, ela tá assim, ó. Hoje ela tá o quê? Sexta e sábado no bloco do Nana vai ser desse jeito, ó. Então abraço, abraço, abraço, abraço, abraço. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, 2019. Vai ser um ano de bênçãos. Um, dois, um, dois, três, vai. Deixa o papo e deixa a menina bater na já começa a fazer aquela roda, hein? Galera, já começa a se unir, se abraçar, abraçar o amigo, abraçar o amigo. Prepara, prepara, prepara, prepara. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. É o Detuma! Sando o chão, deixa o papo e deixa a menina bater na rede. E a minha tropa do gelo! galera do Bar do Morto, da Balsa ali, o Raimundo, a Márcia, do Carapajó. Vamos junto. E a gente? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga. E aí, Augusto Filho? E a galera de Carapemiri? Em peso com a gente, o Marinho! Em frente ao Águia! Amanhã todo mundo em Bocajuba, hein? Quem não deve nada pra ninguém, está no chão, vai! Ricardo Multimídia! Alô, Ricardo Multimídia! Ricardo da Bazuca! Esse cara é considerado! Alô, JP! Tem o Padre Valmer! Cunha! Boca Juba! Ele só vai quando termina tudo! Parceiro China também, direto do Engaçanhal pra Cametar, pra curtir o som que ele gosta. Super Pop. Tem que saber fazer, Já tá feito, maninho. Bora correr pro abraço agora. Vai. Swing do GD. E ela faz assim. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Quem é? Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é. Segura um pouquinho aí que ainda tem avenida, hein, galera. Mas mesmo assim, vou te... Deixa só 10% pra avenida, que os 90% é por conta do Hélice do Juninho. E também dela. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Deus me livre. Tem que tocar o que eu gosto, o que o povo dá valor. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Aí, balsa! O garçom sentiu minha falta. Nosso motor, a cara de balsa, não chega aqui rapidinho. É que agora só penso em você. Meu parceiro Laurinha Barra! Eu tô falando sério. Na loja Morejo, um abraço! Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Tô com pressa não, hein? Eu tô no pop, brother! Você conquistou apenas meu sorriso. Alô, Gil! Acho que tá na hora, né, Gil? Bora, Gil, bora começar! Sentir o teu pés molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Quem que sabe cantar essa? Será que amar é pecado? Será que tá tudo? Vou baixar o som, quero ouvir! Me fez louco de amor. Todo mundo ensaiado, né? Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Ai, ai, ai. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. E aí? Ela é da Zona Sul, florinha de olho azul, e um repasse é o pai dela. E essa vocês sabem cantar? Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do... Vou baixar o som, quero ouvir, hein? Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra ela. Canta bem forte! Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar, somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. O cara se entregou, gente. O cara se entregou pra ela. Mas de repente ela pisou na bola com ele. Aí ele cantou esse som aqui, ó. Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Ai, garoto! Você foi despejada do meu coração. Vamos cabeçar, senhor! E vai morar no meu. Vai, vai, pô! A pior rapariga. Você foi. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo. Meu patrão Pedro Melo, Ellison! Ela que hospeda a gente no hotel mais confortável, mais carinhoso de Clementa. Hotel Amazônia! Alô, Pedro Melo! Se vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Os empregados também com a gente, aquele abraço com carinho. E aí, China? Aquele abraço pra você, Daniel Tenório, Bezerra. Aê, Bezerrão. Bezerrão. Pode o pendrive, não vai te queimar. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Super Pop. Você precisa. E a galera do Tringueiro, o Joel, Nael, Natália, Lolo, sempre presente no Pop Live, garoto. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Se vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você, você, você, você, você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. Max Rodrigues! E a galera do Bom Jardim! Lá na comunidade Bom Jardim, estão aí com a gente! Ao lado do Aiene Fogo Super. Ao lado do. Alô, Fabrício do Águia de Fogo. Bora, maninho! Quem sabe vai cantar bem alto, uma chance no acústico, bora comigo. Pera aí, Alice, deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui que eu vou botar o microfone e a galera vai cantar, vai. Foi como no filme. E aí? Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Você chama, você chama. Me apaixonei. Mais outro. Mais outra, mais outra, Vocês se garantem, então canta isso aqui, ó. Eu me entrego ao seu jeito. O quê? Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Tá ligado, hein? Agora que toco em ti. Aí! Faz assim! Olhos não lhe vi, se sonhei. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Cê é um coro, especialmente da família pop. Quer mais uma? Toma! Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, aí! Apague da memória, porque não sinto amor. Ainda ontem vi seu número a chamar. Resolvi não atender. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Meu coração! O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Super Pop Cameta! Alô, Dinei! Alô, Martins! Alô, meu mito! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que Juninho, bora DJ Tom Mix, bora DJ Nandinho, Mandalas Prontes, a maior referência em... Segura! DJ Ellison, DJ Juninho. Você gosta ou você adora? Eu adoro quando toca em mim. Os aliados de Gametá! Os aliados de Gametá! Tapera! E o Ralô Júnior! Jeca também! Roder! Também um abraço aí, o Marcelo! Keké Anderson também! Nosso amigo Gerson do Bola de Prata, maninho! Alô, Gercinho! Nosso amor. O nosso amor é lindo, é? É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Segura a mão do seu amor, segura, segura. Jorge Anderson, maninho! Narrador oficial do Parazão! Tá aí com a gente! Jorge Anderson, prepara a garganta aí! Toma uma dose daquelas bacanas! E já já você vai dar um toque pra galera, papai! Vai narrar o gol do Leão e do Papão! Jorge Anderson! Anderson! Particular do Alice Juninho. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. É isso aí, meu gente. Bora, pra quem gosta de marcantes, bora pra cima, bora pra cima. Bora. Claro. Acabou. também. Alô, meu Jorge Live. Live. É Red. Live. Live. Live. Bom Jesus, lá no cantinho, maninho! Esse homem quase me mata de tomar açaí e ir parar hoje, viu, gente? Restaurante Bom Jesus! Quem é sucesso, sempre será sucesso. É. Coração não tá muito bacana. Se você saiu de casa, obrigado com a madame. Quando o cara escuta esse som aí, velho. Eu, hein? Parece que tu falaste com batata agora. Velho. Coração dele não tá muito bacana hoje. A Tayane, a Tatiane, também a Eric, o Romeu, o Rosivaldo, o Anderson, Juscelaia, Diego, Zé Droguinha, de Castanhão. Não é feio chorar, pode chorar, chora, vai. Chorar por amor. Gira, pega a galera do camarote ali. Vai girando, galera do camarote. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. O águia vai passeando, ó, bebê. Gira, meu águia. Essa não, DJ Alisson. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. De amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá. Meu amigo Júnior aqui em Cametá, irmão da nossa madrinha France, só faltou você, madrinha. O Júnior tá ali representando aqui o irmão. Um sentimento tão forte assim. Mas eu confesso que eu tô com saudade de você, madrinha France. Você nem pensou, não me deu valor. Bora, Jorginho! Nosso outro camarote, porque a gente tem que dar moral pra todo mundo. Vai girando, meu águia. Vai girando. Gira, galera do camarote. Joga o bracinho pra cima. Joga. Vai girando pro meio. Gira. Um passeio. Grita, meu águia. E a galera aqui na frente, joga o bracinho pra cima. Dali, soquinho pro céu. Pro céu. Não existe fronteira. Não. Alisson puxando a fronteira do águia. Não existe nada. Somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama. Aí, Gil. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar. Se o bicho pegar pra você. Pega, JP. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu. Vai doidando, vai! Joga pra cima! Joga, vai!